Não vejo a hora não, quando o céu se abrir, no piscar de olhos ele voltará sim. O seu amor reinará em toda a terra, o justo viverá e terá a vida eterna. Meu Deus te ama e não quer ver o teu pior. Vê que esperto que a promessa está se cumprindo. Seja forte, tenha ele, me escuta, seja forte, em qualquer prova. Ele é quem guarda sua esquerda e direita. Vem que vem no Senhor e nunca baixa sua cabeça. Eu sei que o mundo está se acabando, mas essa é a prova que Jesus está voltando. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. Seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E no céu com ele eu vou morar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E no céu com ele eu vou morar. Ele voltará, hey. E nos buscará. O exaltado humilhará e me exaltará, hey. Por isso meu amigo, pense bem no que fará, pois eu sei que outra chance você não terá, hey. Ele nos levará, hey. Nos eternizará, hey. Ele retornará e a promessa cumprirá, hey. Pra ele eu vou orar, pois com ele eu vou morar. Vem com nós sem demorar, senão no fim tu vai chorar, hey. Ele é fiel, ele é fiel. Eu creio nisso, eu creio nisso. Vou para o céu, vou para o céu. Eu sei bem disso, eu sei bem disso. Sem carretel, sem carretel. É compromisso, sua passagem já foi paga na cruz. Não fique omisso. Contagem regressiva, o seu tempo tá acabando. É a hora decisiva, o Senhor está chamando. Cadeira privativa, bora lá, vamos embarcando. Tá decolando e tu vai acabar ficando. Jesus Cristo vai voltar, ele vai voltar. Seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E no céu com ele eu vou morar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E o seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E no céu com ele eu vou morar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. Seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, hey. Ele vai voltar, hey. E no céu com ele eu vou morar. Jesus Cristo vai voltar, ele vai voltar. E o seu povo ele vai buscar. Jesus Cristo vai voltar, ele vai voltar. E no céu com ele eu vou morar.